hoje é dia 6 de setembro de 2021 e este é o episódio 159 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, SoftLive e outras cenas. Meu nome é Diogo Constantino, comigo está o Tiago Carrondo, como sempre. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Eu estou fecholas e tu, pá? Eu estou fecholas também, pá. Estou aqui num regime a meio gás, entre trabalho e férias, portanto estou muito bem disposto. Ora, a meio gás entre trabalho e férias, isso... Queres mais pormenores, não é? É, não é? Só cena interessante, mas isso cheira-me que não é conteúdo para este show. Não, mas pode ser, não me importa. Aliás, é para meter nojo, não, e eu gosto sempre de meter nojo. Não, basicamente tenho, ou seja, estou a trabalhar de manhã e estou de férias da parte da tarde. Estou com as minhas filhas estas duas semanas e a maneira que eu tenho de não hipotecar todas as minhas férias de repente é tirar 50% de férias. Exatamente, o que é ótimo porque acordo cedo, trabalho, despacho o trabalho que há para despachar durante a manhã. A empresa agradece porque também não se vê livre de mim durante uma ou duas semanas seguidas, o que é ótimo. Portanto, eu estou sempre cá para urgências e não só. E pronto, apesar de que... São leão. E esta é a parte... Umas horas a dar tudo. Exatamente, é mais ou menos isso. E depois a relaxar tudo. E depois a relaxar tudo, a ir à procura de piscinas de água quente e de água do mar quentinha, exatamente. Aquelas coisas todas. Até porque está aqui um bocado de mau tempo e não sei o quê. Portanto, temos aproveitado a vingar-nos com água quente. Mas pronto, a parte fixe, esta eu tenho que partilhar, vou partilhar contigo também. Eu de vez em quando tiro uns segundos para elogiar o meu local de trabalho e a minha entidade empregadora. E nesta altura tenho que fazer mais uma vez porque a política da empresa proporcionaram-me a possibilidade de tirar mais 10 dias de férias. O que para alguém com a minha idade ajuda, não é? Portanto, parece que não a idade já pesa. E o vício do snowboard idade é lixado. E deveres patronais. Idade e deveres patronais, as duas coisas juntas. Cheira mais a snowboard, cheira-me que vão ser 10 dias dedicados. Vão ser 10 dias dedicados, não diria exclusivo, mas uma grande parte deles será para cheirar a neve. Mas a gente depois tem que gravar uns episódios à cabeça, que é para eu poder ir de férias descansado. Mas vá, adiante, bora lá. Então vá, assuntos da semana. Como foi a tua semana, Diogo? O que andaste a fazer? A minha semana tive tempo para pouquíssimo. Então... Está a gostar de entrar aqui a cena da rotina que eu tinha na minha vida antes de ir de férias. Então a minha rotina está a gostar de entrar. Estou a trabalhar, estou a fazer com as coisas todas do trabalho, normalmente. Mas há aqui algumas coisas, outras coisas acessórias que está a entrar. Então ainda não tive tempo para fazer muitas coisas. Por exemplo, ainda não falei nem no episódio passado, nem neste episódio das extensões de Firefox que eu estava a falar, a fazer reviews e assim. As pessoas estão a contar contigo para isso, Diogo. E podem continuar a contar. Não sei se já na próxima semana, se não outra a seguir, porque este fim de semana vai ser de novo um fim de semana muito Tu estás a dizer ocupado. Que na próxima semana ainda não vais trazer mais extensões de Firefox? Epá, ainda não tenho a certeza que tenha tempo para isso. Não quero garantir. Talvez apareça, talvez não, porque vão ser fins de semana muito ocupados. E portanto é uma coisa que vamos ver. Mas pronto, em breve isto estará tudo nos eixos. É só uma questão de prioridade do que é que entra primeiro nos eixos e o que é que entra depois. Certo. Portanto, mas tive tempo para fazer outra coisa, que foi para analisar porque é que na semana passada, quando nós tentámos gravar, não nos víamos um ao outro. Sim. No Video Ninja. Ok, boa. E então, no dia seguinte. No dia seguinte estive a investigar e, ao que parece, nesta versão que saiu uns dias antes do Video Ninja, eu nem reparei que tinha sido uma versão nova e que estamos a usar. Sim. Há um problema com a utilização do codec H264, que é o codec ideal para estas coisas e que eu costumo forçar a utilização no setup da room e tudo isso. E por alguma razão não nos vemos por causa de um bug de um Video Ninja associado a esse codec. Hoje, como não estamos a usar esse codec, estamos a usar o VP9, a coisa está diferente. E já nos ouvimos e já nos vemos normalmente. Se tu não tivesses forçado o codec, ou seja, se tivesses deixado by default, o problema tinha acontecido, que é que ele ia buscar. Ou ele ia ajustava. Depende do codec. Eu não sei que codec ele aqui ele ia buscar, não sei dizer. Qual seria o comportamento dele se ele encontrava uma solução ou não? Uhum. Não te sei dizer. Outra pergunta. Tu tens, e uma coisa que acontece muito em eventos de produção, e tu deves saber disso melhor do que ninguém, é tu fazeres PIN a versões para garantires que aquela versão funciona daquela forma, naquelas condições. Uhum. Tu consegues de alguma maneira pinar a versão do VDO Ninja que usas, ou tens que usar sempre a versão que está disponível web e pronto, e é sempre latest? Não, o Steve disponibiliza a mais recente e a anterior. Okay, mas estás sempre sujeito, ou seja, não consegues pinar uma determinada versão. Estás sempre sujeito à recente ou à anterior. Yeah. Se quiseres uma específica, tens que instalar tu e correr tu os serviços do VDO Ninja no servidor teu. Disponível, já percebi. Ok, pronto. Tá, o problema está identificado, menos mal, está resolvido. Yeah. Pelo menos resolvido no sentido naquilo que nos diz respeito a nós. Exatamente. Sim, um workaround para aquilo que é a nossa tarefa aqui. Portanto, e de certeza que o bug irá ser corrigido com rapidez, porque é um bug que afeta muita gente. E o H264 é mesmo o melhor codec para fazer isto, porque poupa muito CPU. A questão não é se afeta muita gente, a questão é se é de fácil resolução ou não. Eu estava à espera que fosses dizer que era de fácil resolução, que já tivesse feito algum tipo de análise. Não te sei dizer. Okay. Não, isso eu não te sei dizer. Não, okay. Não, não se quero meter coisa... no que eu não domino. Exato, claro que sim. É o melhor que tens a fazer. E, até posso perguntar ao Steve se há novidades, ou se entretanto já houve, porque entretanto não vi se já houve novidades. Eu para garantir hoje, eu escolhi logo outro codec que eu já tinha testado que funcionava. E pronto, vamos ver. Okay. Entretanto, vi que nesta versão há lá a menção a coisas que eu tinha sugerido, o que é fixe, é um sentimento fixe. É, não é? São coisas micro, mesmo micro. Eu sei que não estás habituado, mas bem-vindo ao mundo do open source e dos projetos comunitários. É muito fixe. Vais ver que vai ser muito mais fixe sabe ainda. Sabe sempre bem, sabe sempre muito bem. Mesmo, e parece que é sempre a primeira vez para mim. Eu fico entusiasmado com isto. É uma cena que sabe muito fixe. Pronto, e pá, há novidades fixes do VDO Ninja, algumas que vão ser benéficas para nós, mas temos de gastar aí um bocadinho de tempo, os dois, para eu mostrar-te as coisas para tu poderes ver. Vais-me dar trabalho, né? Já percebi. Eu já ouvi um zunzum, já sei o que é que tu me vais delegar. Delegar não que tu não, tens... Não, te vou delegar. Não, não, pois, assim sei eu que tu não vais delegar. Mas vais, mas pronto, vais tentar partilhar alguma exatamente, da responsabilidade. Exatamente, é partilhar uma capacidade, não tanto uma responsabilidade, mas uma capacidade que é particularmente útil se, por exemplo, tivermos mais do que... Tivermos convidados, se tivermos convidados e se um de nós tiver com algum problema, é bom que o outro tenha capacidade de continuar as coisas sem, com o mínimo de disrupção possível. E outra cena fixe, isto porquê? Porque o VDO Ninja passou a ter a capacidade de ter mais do que um produtor em cada room. Ouvi dizer. Okay? Eu que estava aqui tão descansadinho. A falar e pronto, a conversar contigo e pronto, e a acompanhar aqui as notas e a fazer depois de escrivão. Agora vou ter mais, eventualmente não, que eu quero manter-me longe disso até conseguir, mas é só para saberes fazer, não é para mais nada. Vou ter que ter. Aquilo que eu vejo é, tu fazes isso todas as semanas e mesmo assim ainda te trocas todo. Se eu não for fazer isso semanalmente, vou de certeza trocar-me muito mais. Portanto, não tenho muita ambição de é mais pegar simples nessa do que parece. Acredito. E aliás, não me tenho trocado todo, porque se fores ver ao longo do tempo, a progressão da utilização do VDO Ninja tem. A qualidade tem melhorado. Aliás, vais ver a qualidade dos vídeos. Mas se os nossos ouvintes são cronológica, não numérica. Das cambalhotas e das coisas. Aconteceu em agosto. Mas vá, avançando, não vamos falar sobre isso. Mas foi no princípio de agosto e foi para outra coisa. Claro. E não foi com o VDO Ninja. Não foi relacionado com o VDO Ninja. Adiante, avança. Eu vou manter-me afastado dessa sala de controlo até conseguir. Mas pronto. Mas não. Quando chegar e à outra altura, coisa fixe é que tu deves ver aí já na interface, que é se ires no canto esquerdo daqueles botõezinhos. Sim, é preciso enviar ficheiros, sim. Exatamente. O que é fixe, que é quando tens convidados. Eles podem fazer o upload da gravação que eles façam do lado deles. E onde é que vai parar mais essa ainda, gravação? Onde é que vai parar esse ficheiro uploaded? Ele envia para ti e deve ir para a pasta de transferências. Ainda não experimentei. É mais fácil. A forma que a gente arranja, uma vez que usamos Nextcloud e que elogiamos tanto as capacidades, é fazer uma drop folder e a pessoa envia e só faz um envio em vez de fazer dois ou três. Dois, pelo menos, ou seja, exatamente, o convidado para... envia o fecheiro, mas, depois tu descarregas e depois tu tens que enviar para a nuvem. Assim acaba por ser mais. Mas pronto, ok, tudo bem, é sempre mais uma ferramenta. Mas assim tira do convidado, acho que retira um nível de complexidade ao convidado, okay, creio. E é por isso que é útil. E para quem não tiver uma Nextcloud para fazer este tipo de coisas, uma outra solução, é idêntico. E outra coisa fixa é que tu podes fazer com que do lado do convidado ele grave, ele faça uma gravação via Video Ninja. Isso é fixe. O browser, ainda não testei. Olha, eu podia fazer isso agora. Estou a gravar com o Audacity hoje. Eu não tenho aqui o Zoom. Estou a gravar com o Audacity. Não deixa nada. Não quer saber. Não, não vamos fazer experiências. Não aprendes. Eu já gravei, mas está sozinho. Tu não aprendes, graças. Eu já gravei, mas está sozinho. Vá, adiante. Eu já gravei, mas está sozinho. Sim. Podia dar jeito hoje, mas era se tivéssemos ensaiado antes. Não está, estamos a gravar, está ótimo. Está o Audacity a gravar e não me vai deixar ficar mal. Portanto, se me deixar ficar mal, vou ter que engolir tudo o que disse. Mas por enquanto não fazemos experiências em direto. Mais do que já fazemos. E pronto, em termos de OBS Ninja é isto. Há outra coisa que eu quero dizer. É que está-se a desenhar. Enganaste. Sim, VDO Ninja, yeah. Às vezes engano-me. Está-se a avizinhar a próxima release do Ubuntu, que é já no mês que vem, e que significa que eu vou tentar de novo fazer como fiz na release anterior, que é fazer uns streams com pessoas da comunidade em que nós fazemos sessões de teste à próxima release. Boa. Quem quiser testar, diga qualquer coisa, diga também que flavor é que quer testar e assim podemos fazer aí qualquer coisa juntos. Por exemplo, o Linux Tech PT, não sei, talvez queira de novo vir testar o Kubuntu, um dos streams. É possível, é possível. Ele está aqui no chat, ele que diga alguma coisa. Deixa-me aproveitar este gancho para falar uma coisa, vamos falar mais à frente. Aliás, vai haver encontro da comunidade, encontro presencial. É preciso começar a reforçar que os encontros presenciais estão a voltar calmamente, a tentar atingir a normalidade possível. E então, em dia de release, como era a Panágio, em dia de release é dia de encontro em Sintra, no Saluno. Portanto, dia 14 de outubro, reservem a data, porque haverá encontro da comunidade em Sintra. E pronto, e fiquem até ao final deste episódio para saberem quando é que em setembro será, qual das quintas-feiras de setembro, porque também já está marcado, é que vai acontecer então o encontro da comunidade. Vamos tentar fazer as coisas cumprindo com as regras todas e com aquela nananã, portanto aquela linga-linga que nós estamos carecas de ouvir em todo o que é sítio. Mas estamos a tentar regressar ao padrão que tínhamos antes desta praga que nos condicionou a vida. Mas pronto, olha, deixa-me dizer-te e fazer aqui também aqui algumas pontes com o episódio anterior. Eu falei no episódio anterior das minhas experiências e da necessidade que eu tive de fazer um cron job no Ubuntu Core. Dei até exemplos específicos. A alternativa seria fazer um timer systemd que corria ao nível do utilizador. Eu segui a documentação, mas devo ter trocado a mão esquerda pela mão direita e não tenho vergonha em assumir os meus erros, portanto provavelmente fiz alguma coisa de errado. E ainda antes do episódio ser publicado, portanto foi alguma conversa que eu tive no canal da comunidade do Telegram, e o Filipe, muito atento. Aliás, o Filipe mal se dá por ele, mas quando fala é sempre bastante pertinente e preciso. Exatamente, muito incisivo. Uma Blazer Guide Munition. Exatamente. E caladinho, ele fez o teste e garantiu-me que funcionava. E eu, como levo o que ele diz, levo muito a sério, decidi dar uma segunda oportunidade. E apesar de o Snap que instalei para aquele caso em particular, que era de atualizar um registro de DNS do Cloudflare com o IP dinâmico, apesar do Snap cumprir perfeitamente, eu também sou um gajo teimoso, e então disse que ia retirar o meu artigo do ar e decidi fazer ao contrário. Foi o artigo. Exatamente, ou seja, fiz nova experiência, acrescentei as coisas que faltavam, verifiquei que de facto estava tudo a funcionar. Portanto, muito obrigado obrigado, Filipe. Agradeci a quem direito, agradeci ao David, agradeci ao Filipe. Corrigi o meu artigo e, como adicional, portanto, e incluí-o nas notas do episódio anterior, portanto, que era uma coisa que eu disse no ar que não ia fazer, mas acabei por incluir nas notas do episódio anterior. E fiz ainda uma outra, que é quando nós pesquisamos por cronjobs em Ubuntu Core, vamos parar a um artigo, a uma publicação no fórum do, eu acho que é do Snapcraft, exatamente como malta que tem problemas, e linkei com o artigo que eu escrevi, bastante sucinto e bastante simplificado, e linkei para lá para quem quiser depois aproveitar, poder aproveitar esse conhecimento. Portanto, fica aqui a ressalva. Provavelmente, e se eu não me esquecer, porque não está aqui nestas notas, mas provavelmente, se eu não me esquecer, vou voltar a incluir o link neste episódio para a malta que não quiser, como eu, que seja preguiçosa e que não queira ir buscar as notas do episódio anterior. Agora, tive há dois dias, salvo erro, aliás, eu vou agora. Vou fazer aí um projetozinho, que já não é a primeira vez que o faço, de formação à distância, e o modelo é que vai mudar ligeiramente, que me vai obrigar a fazer uma coisa que eu nunca tinha. Quer dizer, fiz uma vez uma brincadeira, chamei-lhe as rapidinhas do Carrondo, que alguém procura no YouTube e encontra lá. Era suposto serem várias rapidinhas, mas acabou por ser só uma, que foi na altura em que a comunidade reuniu, acho que no Mumble, se não me engano, e então aquilo era para aí 30 segundos. O objetivo era fazer rapidinhas, por isso é que se chamavam rapidinhas, é fazer vídeos de 30 segundos a explicar coisas. E na altura era a explicar como é que se liga, como é que nós fazíamos a ligação ao Mumble e como é que entrávamos na conversa. Mas pronto, desta vez vai ser uma coisa um bocadinho mais a sério. Vou ter que fazer uns quantos vídeos enlatados, com algumas competências, com algumas tarefas que se fazem de administração de servidores Ubuntu. E então passei algum tempo, não muito felizmente, porque o OBS é fantástico, mas a configurar cenas para poder fazer aquela coisa típica, ou seja, página de entrada, com uma imagem de entrada, uma imagem de saída, uma cena com a webcam em full screen, não, porque acho que não é muito interessante, mas com maior destaque. Depois uma terceira cena com o desktop e a webcam de canto, e depois uma em que nem sequer tem webcam, há alturas em que não faz sentido nenhum, e eu também não faço questão de ter a minha cara a conspurcar algumas tarefas bastante giras. Mas pronto, estive a fazer essa preparação da parte do OBS. Ainda não gravei os vídeos, hei de gravá-los, provavelmente começar a gravá-los esta semana, se tiver tempo para isso. Se bem que eu, já que estou em regime de semiférias, queria ver se conseguia aproveitar a parte das semiférias o mais possível, não dedicando muito tempo. Não ser semi-trabalho, semi-trabalho. Pronto, exatamente. Eu, quando estou full-time no trabalho, depois consigo dedicar ainda mais uma ou duas horas depois de jantar a trabalhar. Como estou em regime de férias a seguir ao almoço, queria ver se continuava e se conseguia ficar de férias até ao dia a seguir às 8 da manhã. Mas pronto, aproveitando a embalagem e também envolvido no mesmo projeto, uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo também, que era preparar um portal de documentação, não específica de um projeto, mas de algumas coisas. Ou seja, uma coisa é eu encontrar, da mesma maneira como aconteceu, ainda agora falava sobre isso, sobre os timers que correm o Ubuntu Core, não é? Isto é um artigo e tipicamente é uma coisa para eu publicar no meu blog e acabou, está despachado. Há alguma documentação que me faz sentido estar organizada de forma diferente, estruturada, eventualmente por capítulos. Para isso acontecer, eu vi algumas soluções para alojar aquilo de forma simples e que não me desse muito trabalho, e acabei por optar por uma coisa que também já falámos aqui, que foi usar o motor do gerador de sites estáticos Hugo, que é aquilo que eu já uso para o meu site pessoal, mas que em termos de estrutura não é bem aquilo que eu desejava. Mas com o template certo, com um módulo mais um template e tal, aquilo agora está a aparecer-se com e está pronto a receber a documentação. A parte da documentação será aquela que eu vou usar também em algumas ações de formação. Parte é mesmo só documentação, que às vezes dá jeito de linkar para ali ou para ali quando alguém te pergunta alguma coisa. Portanto, eu vou incluir depois isso também. Ou seja, o que é que eu usei? Usei o Hugo e usei um template, existem vários, mas usei um template de documentação e que cumpre perfeitamente o seu objetivo, com a grande vantagem que tu, recorrendo ao GitHub ou ao GitLab ou outra solução, consegues apenas preocupar-te com o fazeres meia dúzia de commits dos teus fecheiros Markdown e toda a magia acontece por trás e não tens de preocupar com mais nada. Sendo que depois o Markdown é aquela linguagem fantástica em que tu rapidamente fazes um PDF ou envias para alguém e aquilo fica sem aquele lixo da formatação que muitas vezes acontece com os processadores de texto, até com, eu usei em tempos, usava o Google Docs e aquilo é giro para partilhar e para fazer real time. Na altura eu comecei a usar o Google Docs talvez há 10 anos, e aquilo era porreiro porque em tempo real conseguias fazer muitas coisas, mas quando queres extrair a informação depois vem sempre com lixo agarrado. E depois optei na altura por ter uma conta no Pastebin para conseguir ter algum texto mais plano e sem tanto lixo. Mas pronto, mas isto para dizer então que tenho as coisas preparadas. Depois os vídeos, não sei ainda se os vou tornar públicos ou se vão ficar não listados. A documentação, essa sim, irá ficar pública e para qualquer pessoa que se queira servir poder fazê-lo. Entretanto, andei também a tirar o pó, isto é uma coisa para fazer nas férias, mas que eu fiz num período pré-férias, ou seja, pós-férias, semi-férias, que foi, eu não tenho muitos hábitos de leitura, tirando coisas específicas que eu preciso para resolver problemas do meu dia-a-dia, seja do trabalho ou não, mas não tenho muitos hábitos de leitura. Ainda assim decidi tirar o pó ao meu e-reader e tenho andado a fazer algumas leituras. Tenho alternado entre, e porque eu tenho um e-reader da um Kobo qualquer coisa, e aquilo liga-se à tua conta Pocket. Não sei se tu utilizas o serviço Pocket ou não, da Mozilla. Não. Mas aquilo liga-se ao Pocket. Eu de vez em quando tenho artigos que não tenho paciência para ler ou que quero ler depois com calma e vou adicionando ao Pocket. E então tenho andado a limpar. Descobri que tinha artigos que já não faziam o mínimo sentido de estarem lá. Eu tenho cerca de 200 ou 200 e tal artigos no Pocket. Eu diria que metade deles não faz sequer sentido já estarem lá, porque foram colocados numa altura em particular e agora já não se justifica. Mas tenho estado então também a arrumar e a descobrir pérolas, algumas coisas que eu guardei para ler e que agora estou a ler e que me dão, também bastante jeito e que provavelmente me vão dar conteúdo para futuros episódios. Mas sobre isso também não me vou alongar. Mas isso agora é que ficamos sim, é mesmo assim, em pulgas à espera, exatamente, de saber. Exatamente. Calma, tem calma. Mas pronto, em relação a isso, estamos conversados. Tenho ainda mais uma, e era isso que eu estava a fazer antes de começarmos aqui a gravar hoje, que é, e nós também já falámos aqui sobre isso, nós temos uma caixa, nós temos uma droplet com LXD, onde corremos as nossas várias aplicações. Estou a dizer, nós podcast do Ubuntu de Portugal. Podcast. Exatamente. Algumas das coisas oferecemos à comunidade do Ubuntu, algumas coisas oferecemos a outras comunidades, já aconteceu. Mas a Droplet é do podcast, é patrocinada, é providenciada por um dos nossos patrocinadores. Agora, aquilo é uma chatice para gerir. Nós temos, ou seja, é preciso gerir na prática 5 sistemas operativos, ou seja, o sistema operativo da própria Droplet, o sistema operativo host e depois os 4 sistemas operativos que correm dentro dos 4 containers que nós temos. E o que é que eu andei a fazer? O que eu andei a fazer foi, basicamente, e por ser um gajo preguiçoso, andei a fazer um script que, se eu entrar na máquina, eu corro o script e ele vai-me atualizar cada um dos containers um a um, ou seja, faz-me um snapshot, faz-me um apt update. Felizmente é tudo, não é tudo Ubuntu, está lá um Debian, mas o processo é o mesmo. E então ele vai, entra num loop que me faz um snapshot, faz-me um update, faz-me um full upgrade e a coisa corre bem. Ainda não sei se vou pedir um restart ao container ou não de forma automática, ou se essa parte eu vou deixar a preguiça de lado e vou fazê-la eu manualmente quando se justificar. Essa ainda estou a refletir. Mas pronto, isto porque lá está, porque usares LXC e teres que entrar em cada máquina, LXD e LXC, e teres que entrar em cada máquina para fazer as ações, acabas por não tirar proveito da tecnologia que estás a usar. E então tornares a coisa mais gerível Não é bem automatizada, porque o processo vai ser sempre desencadeado de forma manual, mas poderes, ou seja, poderes ter apenas um step, um passo e a coisa a correr, para mim já é positivo o suficiente, não me chateia por aí além. Não vou publicar já porque ainda não está pronto, mas provavelmente será fruto de um artigo que hei de escrever. Entretanto, agora já que ando inspirado em publicar coisas, será mais um para publicar e para partilhar pela comunidade. Entretanto, encontrei também um repositório, foi de N scripts. Por acaso os dois que eu experimentei não funcionaram, mas eu também não tive tempo para me dedicar a isso. Mas encontrei um repositório no GitHub com N scripts para tu correres em containers que crias em LXD. Não sei ainda se vou incluir o link ou não nas notas, porque aquilo, como os dois que eu experimentei não funcionam, se entretanto experimentar algum que funcione, partilho. Se continuarem a não funcionar, das duas uma, lá está, ou sou eu que tenho a mão esquerda no lugar da mão direita, ou então de facto aquilo carece de alguma afinação, e depois logo vejo se publico ou não. Antes que eu me cale, e porque tu estás aí desejoso de pegar na palavra, quero lançar aqui uma... Eu tinha-me a fazer-te uma pergunta, faz? Mas faz pergunta. Podes fazer está agora. Relacionado com uma das coisas que já falaste, com o e-reader. Se viste o anúncio do novo reader da Pine 64? Vi, sim, senhor. Vi, sim, senhor. E então o que é que te pareceu? Pá, aquilo que me pareceu, é tudo o que é da Pine, me parece. Ou seja, para já houve uma coisa que me saltou logo à vista, que é, não é a coisa mais barata do mundo, atenção. Não. Pronto, e é preciso ter em conta a utilização que tu vais dar àquilo. Depois há uma coisa que eu já me habituei com a Pine, que é das duas uma. Ou tu andas atrás dos links e consegues encomendar, foi uma coisa que aconteceu contigo, e ainda assim tens que esperar, não diria eternamente, mas uma bela porção de tempo até teres os teus artigos. As minhas experiências mais recentes foi bastante rápido. Eu digo que tinha agora uma encomenda pendente, mas que eu julgo que a demora não tem a ver com eles, mas sim com o estado atual da alfândega em Portugal, que acho que parece estar um caos absoluto. Tá, exatamente, sim. Eu tenho coisas que encomendei, aliás, eu fiquei muito contente com a história, mas sobre a alfândega podes falar depois, mais tarde. Mas pronto, isto para dizer que é para mim complicado estar ou seja, eu aceitaria perfeitamente uma lista de espera. Ou seja, eu inscrever-me-ia numa lista de espera, e quando existisse disponibilidade, existia, ou então diziam: pronto, acabámos, não produzimos mais, temos pena. Eu aceitaria isso melhor do que ter que estar às 11 da noite. Aliás, aconteceu durante um episódio, não sei se te recordas, em que nós estávamos a olhar para o link, havia a possibilidade de fazer uma encomenda, já não sei se era de Pine Books, se era de Pine Watch, se era de Pine Time, desculpa, ou se era qual era o artigo, mas era um artigo qualquer que eu queria encomendar. Acabou o episódio, acabámos de gravar, desligámos tudo, e quando eu fui ao site já não estava disponível outra vez. Epá, não tenho paciência para isso. Eles agora já têm uma série de produtos que estão disponíveis de forma permanente. Pronto, isso é porreiro. É algo que eles têm. Não é todos, mas é alguns. Neste caso, este novo e-reader, eles vão fazer uma primeira release só para developers, ok? Não, não vão comprar se quiserem ser só utilizadores. Recomendo-vos que não. Esperem se calhar pela segunda ou terceira release. Exatamente. E aí a coisa já deve estar afirada e já devem ter software para usar, porque eles próprios estão a dizer que aquilo vai sem software, ok? Que aquilo é para quem vai criar o software para usar. Portanto, que o sistema operativo vai ser baseado em Manjaro com KDE, Plasma. E aquilo basicamente é um e-reader, mas tem todo o poder de uma board como a do portátil deles. Portanto, vai ser o e-reader mais potente do mercado. A questão que é para quê? Muito interessante. Lá está, eu não sei se tem algum e-reader ou não, mas um e-reader basicamente é para abrir PDFs e para tu andares com a página para trás e para a frente. E a bateria, isso é um bocadinho mais que isso. Exatamente, o que eu gosto do meu e-reader. E daí a necessidade de desenvolver software adicional para se poder aproveitar tudo aquilo. Mas lá está, o que eu gosto no meu e-reader é que eu tenho o meu e-reader durante um mês na gaveta e quando eu pego ele ainda tem bateria. Sim, mas aquilo também tem essa capacidade, não, do que eu li sobre ele. Se vais correr Manjaro e KDE, desculpa, não vais conseguir. Aquilo vai ter modos diferentes, ok? E dá para fazer algo, até porque a bateria daquilo é considerável. Dá. Tenho dúvidas, mas tudo bem. Até porque as baterias dos Z-Readers, claro que sim, a bateria dos Z-Readers dura exatamente pelo seu teclado, pelos seus ecrãs é ink e pela, lá está. Sim, o Z-Reader só funciona, o Z-Reader só funciona quando tu mudas de página. Até lá ele está ocioso, portanto ele não gasta. Exatamente. E se leres o documento em que eles apresentaram o Z-Reader, eles estão lá a falar de tudo isso. Ok. Com o manjar em KDE, fica pulga atrás da orelha, mas cá estaremos nós para falar sobre isso, como é costume. Uhum. Mas pronto, exatamente. Mas isto deixa-me só dizer-te então sobre os devices Pine. Tenho exatamente isso. Aliás, isto chega ao ridículo de eu ter um device Pine, algures na zona de Lisboa, à espera que eu o vá buscar. Já me desloquei duas vezes a esse sítio e das duas vezes não levantei o dispositivo. Portanto, é tão difícil. Eu acho isso que há um complô qualquer entre o meu acesso a dispositivos Pine. Mas pronto, mas isto para dizer que agrada-me bastante. Aliás, lembro-me de estar a experimentar o teu Pinebook na festa de software livre na Moita e ficar a aguar. Mas lá está, não havia possibilidade de o encomendar. Foi em 2018, portanto já lá a brincar 3 anos. E era bem mais difícil do que agora, que nem sempre é fácil também agora, mas naquela altura ainda era mais difícil, porque aí havia listas de espera. Sim, mas mesmo para a lista de espera tinhas acesso condicionado, ou seja, tu não conseguias sequer inscrever-te na lista de espera. Eu lembro-me disso. Eu não consegui, eu queria um Pinebook e não consegui um Pinebook porque lá está, porque não estou para isso. A minha vida não me permite estar agarrado ao computador à espera que uma loja abra ou que uma janela de encomenda seja. Pá, não tenho paciência para isso. Ou tropeço e tive sorte, ou então não estou para isso. E foi o que aconteceu com a Pine já por mais que uma vez. Okay. Olha, o Linux Tech PT está aqui no chat a dizer: venham esses artigos, artigos. Sim. E dizer que está com saudades de 2018, da festa de software livre na Moita. Nós também. Obviamente. Exatamente. Foi muito, muito divertido e foi um bom convívio. Estaria nesta altura a ser ultimada uma festa de software livre, se o Covid, entretanto, não tivesse andado aqui para trás e para a frente. E obrigado à limitação de espaço e de ocupação, portanto, estaria. Uhum. Se tudo corresse conforme planeado, estaria nesta altura a avizinhar-se. Estaria para muito breve, aliás. Hoje é 6, não é? Seria duas semanas no máximo. Mas pronto, adiante. Esperemos que no ano que vem a coisa comece de facto a normalizar também a este nível e que a gente consiga pensar numa nova festa de software livre em 2022. Sim, e até mesmo numa UbuCon Portugal. E numa UbuCon Portugal, sim. Aliás, não estragas a surpresa, porque o que está pensado é exatamente isso. Mas pronto, adiante. Queria só então terminar com uma buchazinha, que é à parte das tuas extensões para Firefox. Eu acho justo que seja criado também a secção das extensões do Codeium, ou do VS Code, para quem gosta de telemetria, porque as extensões são as mesmas. Exato. E acho que faz todo sentido. Eu uso o Codeium, é o meu, não sei se chama aquilo, aquilo para mim não é uma ideia, aquilo é exatamente. É um editor de texto que eu uso para praticamente tudo. Constróides. Desde tirar as minhas notas pessoais até fazer o meu código que preciso para o meu trabalho. Portanto, eu uso o VS Codeium e, aliás, Codeium só, e tenho algumas extensões das quais não prescindo, e estranhamente tu falas com alguém e ainda és capaz de ser surpreendido com algumas extensões que, e uma coisa porreira também, não tenho a mania que sei tudo e gosto muito de aprender ainda, acho que ainda sou muito novo para achar que já sei tudo, e então tenho extensões, aliás, descobri recentemente uma extensão que me tem ensinado algumas coisas, e neste caso algumas coisas sobre Shell Script, que é uma coisa que eu achei fantástica. Okay. Ou seja, eu tenho achado. Aí garanto que há sempre muito que aprender. Exatamente. é uma coisa do demo. Tu fazes os teus scripts, eles cumprem com o seu objetivo, a tarefa é concluída, mas de repente alguém te diz assim: olha, que se tivesses feito isto antes assim, isto era mais à prova de bala do que da forma como tu fizeste. Acho delicioso. Eu tive uns anos em que a minha profissão era fazer shell scripts e scripts de Perl. A quantidade de coisas que podem correr bem ou mal, dependendo de como tu fazes aquilo, e dos corner cases todos, e depois quando tens, por exemplo, developers, a depender dos teus scripts, eles exploram os pequenos quirks todos que tu tens no teu script para criar coisas não intencionais que eles querem, ou sem explorarem, acidentalmente causam comportamentos diferentes. Há sempre coisas muito interessantes. É uma linguagem com alguma expressividade, apesar de ser simples. E porquê? Porque também utiliza as muitas outras ferramentas disponíveis pela linha de comandos. E então consegues fazer uma combinação de coisas podem ser muito complexo. E se meteres à mistura coisas como o Rock e como o Sed, que são linguagens em si próprias, e depois expressões regulares com diferentes sintaxes Rejects. Mas pronto, e consegues fazer coisas bem interessantes. Mas eu prefiro usar o menos que posso shell scripts. É justo. Agora, é lá, ou seja, mas pronto, podemos falar sobre isso depois mais à frente. Eu tenho uma extensão já que quero incluir na lista, mas só vou falar sobre isso para a semana, em completo consenso com a tua pausa nas extensões Firefox. Portanto, para a semana, e agora a fazer aqui alguma pressão, para a semana teremos extensões Firefox do Constantino, eventualmente com algumas participações minhas, e extensões do VS Codium. Eu do VS Codium, por acaso, estou aqui a pensar se uso alguma. Eu talvez tenha algumas para o Flutter e Dart. Pronto. Desde que talvez. Uses, está ótimo. Se for só instalar para ver, não vale a pena. Tens que instalar e tens que falar sobre elas. Tenho usado pouco. Agora, por sorte, o The French Guy from Switzerland. Ele utiliza esse título, The French Guy from Switzerland. Ele está a fazer uns streamings de porque ele resolveu aprender Flutter e Dart. E eu estou a ver os vídeos dele, que já fiz dois. Ainda não acabei de os ver. Foi no fim de semana e eu estive muito ocupado no fim de semana, não consegui ver. E como estive a trabalhar o dia todo e estive a preparar o podcast depois, ainda não tive tempo para ver tudo. Mas vou aproveitar o balanço e vou tentar manter o ritmo com o dele e ver os vídeos dele e explorar o workshop da Flutter PT ao mesmo tempo que também o curso que estava a seguir. E que continuo a seguir, a apanhar aqui esta energia toda destas coisas todas juntas e explorar isso mais. Pronto, ficamos à espera. Até a atualidade, temos tempo para a atualidade. Temos tempo para alguma atualidade, para alguma sobre a comunidade em específico. Depois da nossa sessão com o David Negreira, já em julho, foi em julho, foi já há algum tempo. O Community Office Hours, que foi tipo semana seguinte, acho que sim, foi curiosamente com uma pessoa de Canonical ligada ao Juju. E curiosamente era uma pessoa que fala português, é de português do Brasil, como português com um sotaque brasileiro. Mas é, fala português. Como e é então Pedro, e eu não me lembro do apelido dele. E não esqueci-me de meter nas notas. Mas sei que troquei uns mails com ele na altura, e sei que o David também está em contacto com ele, e eventualmente haverá a possibilidade de se fazer aí qualquer coisa em parceria, e num evento qualquer de comunidade. É uma questão que se trata de planear da disponibilidade deles e nossa e tudo isso. Portanto, promete. E o que é interessante é que, mais uma vez, a nossa comunidade aqui a liderar a tendência dos streamings e dos eventos e em termos de tópico. Portanto, muito, muito, muito interessante. Faz parte. E também durante o mês de julho e durante o mês de agosto decorreu uma competição do Wallpapers. Deves-te lembrar-te certamente de antigamente haver o Ubuntu. Culture como é que é? Showcase. Yeah, Ubuntu Culture Showcase. O título não me lembro, mas lembro-me do evento, sim. Aliás, lembro-me que sim, nesse wallpaper que era... estava uma fotografia da Ubucorn Europe em França, com aqueles porta-chaves, aquelas coisas que eles imprimiram em 3D. Começou por ver esse showcase em que as pessoas mandavam vídeos, mandavam fotografias, sons e coisas que eram incluídos no Ubuntu. Depois passou a haver só a competição de wallpapers e agora, durante algum tempo, desapareceu e agora voltou. Voltou este ano, já decorreu, já há vencedores. Houve 200 submissões, que é muita gente a submeter, e alguns que submeteram vários wallpapers. No Indaba de 27 de agosto foram anunciados os vencedores. Quem quiser ver os vencedores pode ir ao blog do Ubuntu, que vamos deixar aí um link para isso. E podem esperar que esses vencedores estejam incluídos na próxima versão do Ubuntu. Normalmente sim. Há também novidades no processo de candidatura para o Ubuntu Member. Eles estavam, a equipa de comunidade estava a estudar modificações e a testar modificações, mas já estão em efetividade. O processo agora está um bocadinho diferente para quem precisa ou quer que seja diferente. Eu conheço tudo uma que era pessoa, válido antes, continua. Eu conheço uma pessoa que estava em vias de, e que eu espero que tomes o ele, aliás, como tu. Ou seja, tu foste uma das pessoas que eu andei a picar e que achei-me parvoíce o tempo que tu demoraste até fazer a tua candidatura. E neste momento caiu-me no colo outra pessoa, outro elemento da comunidade, que está com a mesma convicção, que é, não sei, montes de trabalho válido, montes de evidências desse trabalho, que são coisas também que quer se queira, quer não, são importantes. E depois estão em dúvidas se devem submeter a sua candidatura ou não. Apetece pegar assim nos ombros e dar um abanão. E é isso que eu tenho andado a fazer. Portanto, eu espero que quando chegar à altura e essa pessoa tome juízo, aliás, porque eu não posso incentivar e posso até de alguma maneira tentar pressionar, não, mas não obrigo. Queres fazer aqui um bocadinho de name and shaming? Não vou fazer isso, não vou fazer. Isso não vou fazer, lamento. Mas é alguém que tem mais, aliás, seria consensual dentro da comunidade. Se fosse a comunidade Ubuntu Portugal a votar, eu acho que era consensual, de olhos fechados, consensual e de olhos fechados. Não é isso que acontece, aliás, nós não somos tidos nem achados no meio disto tudo, a única coisa que podemos fazer é mostrar o nosso apoio, e isso é também é valorizado, mas não é vinculativo. Mas eu espero que essa pessoa e outras que venham a seguir já sejam então, já tenham o trabalho facilitado, porque de facto não era simples. O processo não era simples. Em termos, para quem não é técnico, não é simples. Sim, para quem não é técnico, exatamente, não era simples, e concordo. E agora, além de tudo o que estava anterior e que era válido e que continua a ser válido para se entrar em algumas equipas, como por exemplo na equipa Masters of the Universe, que são os package maintainers do repositório Universe e outras equipas, o processo continua a ser semelhante. Para quem não, para quem precisa de uma versão mais simples do processo, mais simples no ponto de vista tecnológico, há uma diferença, que é que, por exemplo, para assinar o código de conduta podem simplesmente carregar numa checkbox, ok? Se quiserem, em vez de usar o wiki, que de facto é lento para caramba e que não funciona muito bem, aquilo, não sei como é que ainda não vou uma volta gigantesca que tenho que levar. Eu já vi threads a discutir-se isso e a estudar-se isso no Discord. Portanto, algo irá acontecer mais tarde ou mais cedo. Será? É que já se fala disso. Então, dos timeouts do Launchpad fala-se há anos, muitos anos. Do Wiki. Sim. E portanto, certamente que mais tarde ou mais cedo vai acontecer qualquer coisa. E agora está-se, ou que parece, está-se a estudar qual é a solução para o futuro. É manter um wiki? É usar outro tipo de ferramenta? Isso faz lembrar a discussão aqui há uns tempos dentro da comunidade sobre se devia haver ou não um fórum PT, um fórum Ubuntu para a língua portuguesa. A discussão foi lançada, as pessoas disseram sim senhor, com certeza. O fórum PT tem para aí quê? 2, 3 artigos? 4 no máximo, não sei, não vou lá, não vou lá há anos. Há muito tempo. Exato, eu digo muito tempo é anos. Sim, mas aqui ao que eu percebi a ideia é, se for adotar outra ferramenta, o Wiki é para desaparecer, não é para ser mantido. Certo. O conteúdo seria migrado. E, aliás, já há muita documentação, por exemplo, no próprio Discourse, já é o local onde se cria, por exemplo, tutoriais para tutorials.ubuntu.com. Mas lá está, tu crias tutoriais para o Tutorials. Acabaste com a Wiki. Sim, em detrimento do Discourse. Não me parece que seja compatível. Não estou a dizer que o Discourse é a solução. Não estou a dizer que é a solução. Eu estou a dizer que o que se está a estudar é qual é que é a solução para o futuro. Aí tudo bem. Por exemplo, o Ubiports, por exemplo, decidiu não ter um Wiki. Ok, isso é legítimo. Agora, teres o Wiki e depois achares que a substituição disso poderá ser o Discord, parece-me estranho. Eu não estou a dizer que é. Tu só estava a dar o exemplo do que está a ser feito para o Tutorials. Uhum. E eu sou favorável a manter um Wiki, atenção. O Ubiports decidiu, no entanto, fazer outra coisa diferente que também funciona. Eu acho que é mais, que é uma barreira maior à contribuição do que o Wiki, que é usar o Read the Docs. Pronto. Ok. Mas são opções legítimas, todas elas, e agora é uma questão de eventualmente há de aparecer uma que tenha o apoio da maioria e que será implementada. Claro, sim. A outra alteração não tem a ver com a questão de assinar o código de conduta, é que agora já, com esta modificação, já não é preciso o GPG, a chave GPG. Portanto, é só clicar numa checkbox. A outra alteração é que, em vez de usar o Wiki, podem utilizar o Discourse de uma forma muito conceptualmente parecida com a forma como se utilizava o Wiki para ter a página Wiki. Mas existe um sítio. Ah, ok. Fazes uma publicação no Discord, é? Exatamente. Crias uma thread no Discord. Eu com essa não concordo. Não percebo porquê. É muito desorganizado, mas... é só isso. Ou seja, tu na Wiki, quer queiras, quer não, se bem que a tua página Wiki é atualizada no dia em que tu, ou seja, ou é ultimada no dia em que tu fazes a tua candidatura. Agora, e depois vai-se desatualizando com o tempo, cada mês que passa, mais desatualizada fica. Mas pronto, era mas um tu podes editar no Discord, podes editar o post inicial, atenção. Sim, mas ou seja, mas é aquela coisa de teres wiki.ubuntu.com/DiogoConstantino é uma coisa. Tens no Discord um sítio, ou tens que pesquisar, ou eu não sei como é que funciona o Discord, mas provavelmente os permalinks no Discord não funcionam da mesma maneira. E tens que ter um link random secção. Para isso, parece-me um limitador. Eu não acho. O Discourse, como o próprio nome indica, é para tu botares conversa. Ou seja, é giro para tu teres discussões. Uhum. Lá está. Sim. Conforme tu disseste, o exemplo deste há bocadinho. Ou seja, tu queres fazer um tutorial, vais ao Discourse, discutes a cena, ultimas pormenores, sim senhor. Mas na prática aquilo depois produz um tutorial. Que não é ali que fica, que é num sítio onde a informação está estruturada. E quer se queira, quer não. Não sei se o Wiki é melhor. É ali que fica, aí é que está. No Discord, só que... no Discord, desculpa. Sim, sim, sim. Lá está, então não, lá está, não concordo. Até porque existe um portal de tutoriais do Ubuntu. Mas o portal de tutoriais vai buscar o conteúdo lá. E processa-o. Renderizou-o de outra forma. É só isso. Ok, a minha pergunta então é: onde é que a Wiki vai buscar? Ou seja, o que é que. Qual é a plataforma que vai buscar a informação ao teu post do Discourse? Que depois não, não vai haver forma... nada disso. Percebes? É aí que eu vou. Não vai haver nada disso. Ou seja, tu perdes a tua candidatura numa discussão, no meio de uma discussão entre tantas outras. Enquanto que, por muito desatualizada que esteja, a minha página Wiki continua lá e a tua também. As bookmarks existem para alguma coisa, pá. As bookmarks de quem? Tu as fazes uma bookmark? Eu faço uma bookmark, alguém que queira consultar ou queira ver, ou não é a mesma há uma coisa. Há uma secção, acho que é isso que eles fizeram, Discourse, espera aí. Há um ou dois candidatos. Uau, bada coisa. Tudo que vai além das discussões, vês? Percebes agora? Tudo que vai além das discussões. Não, mas tens secções, estou a olhar para a lista de secções. Estás a demorar tempo a encontrar aquilo que queres, porque já começa a ser muita coisa e isso é suposto ser um espaço de discussão. Não é um repositório de informação. Sim, mas isto... Os tutoriais são informação, não são discussão. E as páginas dos candidatos também. Membership, ok. Tenho aqui um exemplo. membership. Até um funcionário da Canonel, curiosamente. Okay. Vou-te passar o link. Certo. Para tu veres. Eu vou ver, mas a questão. Percebes aquilo que. Ou seja, o conceito da plataforma Discourse é fazer é tu teres discussões lá. Eu sei o que ele é que é. Eu sei qual é o conceito. Vê o link. Sim, eu posso, não vou ver agora, até por respeito a quem nos está a ouvir, portanto não vou estar agora aqui a perder tempo com isso. Mas aquilo que eu te quero dizer é discussões num sítio, produzes material, ou seja, e o produto dessa discussão deverá ser um material estruturado, como é um tutorial, como é o exemplo que tu deste há bocadinho. Sim, mas ou como o objetivo é nestas threads não é fazer uma discussão, ok? Pronto, lá está. Então o discurso não é o melhor caminho. Tem que a pessoa, eu não sei, neste caso não te garanto que eu não concordo com isso, nada. Okay. Não concordo mesmo nada. Eu estando a olhar para a forma como isto está a ser feito, não concordo. Certo. Então... Porquê? Porque está lá um post como se fosse um artigo do Wiki. Exato. Ponto. E a seguir estão lá pessoas a dizer que concordam ou não, ou a fazer recomendação, como havia também no Wiki a adicionarem. Então, é só isto. Então, eu dou-te um exemplo muito simples. Tu fazes o teu post de candidatura, uhum. certo? Uhum. E alguém uhum. comenta que falta uhum. referências a X. Tu editas o teu post. Não, pode acontecer. Não é para as pessoas comentarem com isso. É pá, mas aqui é uma discussão, eu posso comentar com isso. Mas não é para comentar com isso. Certo, ok. Tu quando indicas para um lado, é para complicado moderadores... conversar contigo. Não, mas depois os moderadores vão esse tipo de coisas vão retirar. Certo, então é ótimo, é um excelente, lá está, é uma excelente forma de fazer a candidatura, então, ou seja, muito melhor. E eu percebo assim, e nisso estamos de acordo, a Wiki funciona mal, muito mal. O conceito de Wiki, que podia ser, lá está, até podia ser um commit feito para um repertório qualquer, como acontece, por exemplo, no SAP CodeBeats, não, isso, em que tu tens, mas não, aí era voltado a ter um problema muito técnico, exatamente. Agora, tu tinhas mil maneiras, para mim nunca seria numa plataforma que é suposto ser de discussão, é que tu fazes isso, não faz sentido, aliás, e tu tens um comentário, seja uma aprovação ou não, seja um comentário qualquer que seja, àquilo que é a tua publicação, tu chegas e editas o teu post com mais informação, ou com informação completamente distinta daquilo que era a informação, e o comentário de quem escreveu por baixo fica desatualizado no momento. Portanto, não faz sentido. Para este tipo de coisas, não faz, na minha opinião, não faz sentido. Estamos de acordo que o processo era muito burocrático e pouco prático, acima de tudo. Estamos de acordo que, de facto, o código de conduta seria assinado de outra forma, sim senhor. Estamos de acordo que a Wiki funciona de forma miserável. Arranjasse outra Wiki ou outra forma qualquer de apresentar a informação, mas de forma estruturada e estática. Chamem-me velho do Restelo, mas o conceito de tu teres a publicação do candidato em cima e teres comentários em baixo editados de cada pessoa que recomenda, parece-me, para mim, mil vezes mais limpo, mais estruturado. Assim, as pessoas podiam editar o Wiki na mesma, portanto... Claro que sim. Claro que podem. Agora, tu na Wiki tu tens uma forma fácil de consultar o histórico. No Discourse não sei, estou a falar de cor, não faço ideia. Mas o que não me parece sequer válido. Não me parece, não faz, lá está. Da mesma maneira como há bocadinho nós falávamos em fechar a Wiki em detrimento do Discourse, neste caso, para este processo, fechou-se a Wiki, ou está-se a fechar a Wiki, em detrimento de um post no Discourse. Não concordo, não acho que faça o mínimo sentido, honestamente. É a mesma coisa que tu gravares um áudio. A partir de agora a candidatura é gravar um áudio, porque as pessoas não têm que ser técnicas, então vamos só gravar um áudio em que a pessoa descreve o seu processo. Não faz sentido, quer dizer, as coisas têm que ser feitas de uma determinada maneira, e não vamos desvirtuar também a totalidade do processo. E tu passaste pelo processo há pouco tempo, sabes exatamente o que é isso. Eu acho que acho que a forma como tu estás a ver isso, acho que na minha opinião é exagerada. Ok. Só isso. Mas pronto, há opiniões diferentes, sim, sim, e tempos sim. de outros. Adiante. Quanto a Humble Bundle, se quiserem apoiar-nos comprando um bundle do Humble Bundle, ainda podem comprar o bundle que nós recomendámos a semana passada. Ainda tem alguns dias e que chega para lá da publicação deste episódio. Se não, podem tornar-se patronos e assistir em direto à gravação do podcast. E podem ver grandes discussões acesas, como hoje. Às vezes acontece. Quem gosta de sangue gosta, e podem também simplesmente partilhar os links nas redes sociais e divulgar no passa-palavra o podcast. É uma forma muito válida de apoiar o podcast. Ok. Dia 30 do resto. Dia 30 deste mês vamos voltar ao Saloon. Para quem gosta de encontros presenciais, para quem gosta de beber cerveja e de pôr a conversa em dia sobre o Ubuntu e outras cenas, e às vezes é mais outras cenas até do que o Ubuntu, vamos voltar então à hora do costume, às 8 da noite, no sítio do costume, Saloon, em Sintra. E este mês de setembro será no dia 30, portanto marquem na vossa agenda e, se tiverem condições para isso, apareçam. Muito bem, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, e editado pelo Alexandre Carrepiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.